Estamos de Salvador, azul 204, flashback, acionamento, está na 23. Sul 2704, livre para se acionar, chame para o TAC. Câmara para o TAC, com a Sul 2704. Presta final. Pode seguir o BPA, o meu Fox Nat Lima. O meu Fox Nat Lima pousa a critério no pátio BTA, evitando sobrevoo das aeronaves e viaturas, o vento 1900 graus, 08 nós, reporte no solo controlado. Afirmativo, reportará solo controlado, evitando sobrevoo de aeronaves e viaturas, o meu Fox Nat Lima. Azul 2783, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, estamos no zero, vento 090 graus, 08 nós. A linha decola, zero, azul 2783. Meu Fox Trot Lima, sol 57, frequência livre, bom dia. /5. Yes, graças. Prossiga, Mike X-Ray Papa. Gente, bom dia. 783, decolada de 58, controle 119, direção 8, por favor. Obrigado, Zé Vox. Silva Azul 2783. 2783, completa o radar na decolagem, vigilância. Ok, nós informamos que não cumprimos o gradiente de subida. Mantemos 3000 ou podemos prosseguir para o 60? Livre ascensão 160. Obrigado. Eu tenho que repetir o clube? Claro, eu não quiser isso. Gente, 108 a bordo, autorizado o táxi via Batiu Ninja, ponto de espera da 10, chame torre 11895, QNH10-15 azul 2704. Batiu mais frente, Ninja lá no ponto de espera foi 11945, azul 2704. Bom voo. 99, transfere, Charles, cuidar o alto 3, 69. O 2199 e assina a identificação de chegada mar e desse mantenha 2000 pés sem instruções, o ajuste 1015. 1015, 2000, pode ir ao 1069. Operação do CR Vitor 366, descendo para 2500 pés, corrigindo. Forma ajuste na 0 no 5. 2515, 2066. Azul 2704, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão na zero. Vem azul 110 graus, 10 nós. A linha decola pela 110 2704. O Solo Oxenemia 225? Prossiga. Você tá, algum controle de fluxo já liberado para Brasília? Vamos checar, a gente já passa a informação. Ok, então só no seu aguardo aqui. Salvador, muito bom dia. O Azul 2796, informação Delta, autorização de uma pessoa. 2796, quais cópias de uma pessoa? Aqui na Guarda, teria previsto, senhor. Aí da Conde. Conde. Azul 2796, cópia? Azul 2796, autorizado Serra Brava Juliette Papá, conforme a rota do plano Golf 677, nível 130 autorizado. Saída Conde, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5064, controle Salvador 119.8. O Azul 2796 está autorizado João Pessoa, nível 130, Golf 677, saída ponte, decola da pista 10, curva à esquerda, transpone 5064, controle 198. Azul 2796, cotejo correto, chame para o posicionamento. Chamará para posicionamento Azul 2796. Saída PUCA, sobe 310, 2704, na sexta. Oxenemia 225, Solo Salvador. Prossiga, Salvador. O Centro Recife informou que ainda está tendo controle de fluxo. O pessoal ainda está fazendo espera no Centro Recife. Não está aproximando para o Centro Brasília ainda. Então, infelizmente, o senhor vai ter que aguardar mais um pouco. É, tá ok. Não, ainda estou com os passageiros aqui há um tempinho já embarcado. Eu vou ter que desembarcar. Então, só queria ser uma confirmação com você. Tá ok. Muito obrigado. A gente vai retornar em mais uns 30 minutinhos aí. Gente, de nada. Obrigado. Gol 2199, tráfego 12 horas, 22 milhas, rumo oeste, cruzando 060 em ascensão 160, ATR. Afirma, sem notificação. 2783, tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo nordeste, cruzando uma centena em descida para 2500 pés, banco 737. Afirma. Lima? Número 2 na aproximação, seu contêiner era especial R9 MDB Zulu. Azul 2704, chama centro Recife em 126 decimal 85. 12685, azul 2704, até mais. É? Gol 2199, na vertical do 369, iniciando. Gente. Eu tô tendo o Vitor Alfa, Alfa, serviço radar encerrado, um minuto para coral, chame Léus em 120 decimal 1, né? Aí, é? Salvador, azul 9169, verificando a autorização para a RNAV aproximadora. Autorizado a RNAV, isso é para 2506, o ajuste 1015, a porta estabilizada. 2500, autorizado a RNAV aproximadora, a senhora estabilizada, azul 9169. Azul 21, correção, gol 2199, chama a torre em 118, decimal 95. José, que 95, muito obrigado. Afirmo, passarei do 2223. Confirme. Devido ao gradinho da afirmativo, de acordo com a carta. Azul 2772, cópia. Copia 2772. Azul 2772, autorizado Serra Bravo Papa Serra, conforme a rota do plano, na Golf 677, nível 160, autorizado. Saída Coral, a primeira curva à direita, pista 10, acione 0271, controle Salvador, 1198. Azul 2772, que eu estou correto, sendo puxa esse nome. Azul 2796, Solo Salvador. Solo Oceané 6225. Prossiga, Oceané 6225. Acabei de visualizar aqui, uma espécie de Brasília, as condições lá melhoraram. Teria como ver com o CGNA se libera a nossa decolagem, por gentileza? Sim, vamos checar, aguarde um instante. Ok, obrigado. Azul 2796, Solo Salvador. Prossiga, Solo 2796. O senhor teria um estimado de quanto tempo para iniciar, para solicitar o pushback? NDPs ou horários? Ok, sim. Estabilizando o sinal RNAV da pista 10, azul navio 69. Salvador, Gol 2199. Gol 2199, autorizado táxi via Alfa, Pátio 1, no portão 02, via Juliette. Alfa, Pátio 1, 02, via Juliette. Azul 9169, completa com a torre em 198, decimal 95. 895, azul 9169. Torre Salvador, bom dia, azul 9169, final Renato da pista 10. Azul 9169, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10, azul 9169. Bom dia, senhora, identificação, 30 descida para o 050, via chegada Bonfia. 050, via Bonfia. As condições lá em Brasília ficaram suspensas as autorizações de pouso por um tempo, e agora está super congestionada a terminal e as alternativas. Então, a princípio, estão suspensas as decolagens também para Brasília. Eu perguntei a ele até se seria um estimado para a gente passar uma posição para o senhor. Ele falou que não teria nenhum estimado, porque realmente está muito congestionado. Mas se o senhor tiver algum contato com o pessoal do CGNA, para de repente entrar em contato com a gente para liberar o seu plano para decolagem, aí, no caso, a gente poderia te liberar. Eu estava com contato com a empresa agora, que eles me falaram isso, eles já estavam até com pessoa direto lá no CGNA na linha para liberar a gente aí. Pode ser então que eles entrem em contato com vocês aí em algum tempo. Acabei de falar com eles aqui, eles estavam fazendo isso com uma pessoa que estava dentro do CGNA já. Pronto, tá ótimo então. Assim que a gente receber a ligação, porque aqui a gente é subordinado, sempre o órgão subordinado ao CGNA, a gente não pode fazer nada sem autorização. Então, peço a compreensão do senhor, então, assim, e pedir para eles, assim, o pessoal da empresa, ligar aqui pra gente da torre. Que assim que a gente receber a ligação, a gente libera seu pushback e agiliza o máximo que puder. Mas sem a sua autorização, infelizmente, não tem como a gente liberar, porque a gente é subordinado aqui também. Obrigada pela sua compreensão e a gente fica aguardando aqui a ligação. Tá ok, muito obrigado, viu? A gente, eu já vou entrar em contato aqui, obrigadão. Romeu Fox Lima, prossiga. Sim, já aguarde um instante para Salvo Salvador, Gol 1095, com informação Delta para confirmar. Gol 1095, aguarde um instante para cópia, será o número 2. Sim, aguarda, seria previsto agora, né? Afirmo. Obrigado. Para o teu Fox, aguarde um instante para a cópia número 2. Navio 169, sala de 219, direita 12, 219. Direita 12, 219, navio 169. Solo Salvador, muito bom dia, azul, navio 169, nice. Azul 9169, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, navio 169. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, cópia. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, autorizado Serra Whisky Delta Lima, 1.000 pés, decola no corredor Axé. A primeira curva à direita, restrita a 1.000 pés, pista 17, acione 0150, controle Salvador, 1198. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, cotejou correto, poderia repetir o pátio? Gente, pátio 5 para acionamento, táxi, degolagem, torre 11895, QNH 1015, Romeu Foxtrot Lima. Azul 9169, prossiga até o portão 01, via Juliette. Juliette 0199. O 1095, cópia. Cópia, 1095. O 1095, autorizado com fins conforme a rota do plano, Cozulu 21, nível 360 autorizado, saída Arbor, transição Elefa, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5072, controle Salvador, 1198. 60 para ponto de pronta, conforme o plano de voo, Cozulu 21. Decolada 10, agora leva para a direita, o 072, transponder, 1198, bom, 095. O 1095, o cotejamento foi correto, chame para o estacionamento. Senhora Lima, autorizado o estacionamento, reporte táxi. Na 312, chama a torre 1895. Chamaremos, obrigado, até logo mais. Eu Deixando a 6312, atente a pássaros no setor. Autorizado, pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Livre ponto 1-0 para o Oxa 6312, atente a pássaros. 98. Será recoordenado com o controle. O Vitor Hotel Fox, agora a decolagem será no corredor Axé após Bonfim. A primeira curva será à direita. Vitor Hotel Fox, cotejamento correto, confirme o POB e o pátio. Ciente para acionamento e táxi, decolagem, torre 11895, NH10015, Vitor Hotel Fox. Sendo 040-050-3304, pode voar Serra Vitor 366? O meu Foxtrot Lima, autorizado a alinhar e manter a partir da interseção, aguardando para a decolagem. Foxtrot, bom dia, prossiga. Acionamento no pátio 4. O Foxtrot autorizado, acionamento reporte fax. 095, pushback, acionamento, posição 5. Gol 1095, livre, puxa, acionar, chame para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, gol 0-5. Até o Fox, trote autorizado, táxi, reporte no táxi periódico. Meu Foxtrot Lima, autorizado decolagem em direção ao farol de Itapuã, vento 110 graus, 09 nós. O meu Foxtrot Lima, farol de Itapuã, transfere o controle 119 decimal 8 no voo. Itapuã 198, certo. Anemia 312, são 129, direito 121 decimal 9. 219, obrigado, até daqui a pouco. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, prossigo. Sim, de um no meu país, aguarde a cópia. Ah, Azul 2772, livre por estacionar, chame para o DAC. Alô, Salvador, bom dia, Xané 6312, livrou na frente. Xané 6312, bom dia, autorizado táxi, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. O Romeu Foxtrot de Lima, confirme, será prosseguir para a Serra Uística da Talima? Afirma aqui, o Serra Uística da Talima, prossegui. Gente, reporta nacional para pouso, Foxtrot de Lima. Reportará nacional para pouso, viu? Chegou aí, 7-1, velho. Confirme, pessoal? Sou Serra Vista 366, estabilizado, Serra 3304. Então, 3304, torre 1895. 1895. Espera da 10, torre 11895, QNH 1015. 3592, parte 17, 1895, 14109. Última aproximação. 3304. Então, Foxtrot autorizado a decolagem, pista 1 na 7, Ventura 00 grau 09 nós. O Hotel Juliette Serra, cópia. Ah, sim, Matheus, você tinha peças de atenção, é pra visual com o serviço de atalhamento. Gente, sequência livre para a tua coordenação, Foxtrot de Lima. Livre. Uno meia, controle Salvador, 119.8, pista 17. Mantém ponto de espera. Mantém, eu já não. Opa Romeu, Hotel Juliette Serra, cotejou correto, confirmeu o pátio? Gente, pátio 4 para acionamento, táxi decolagem, Torre Salvador, 11895, QNH 1015. Eita, Papa 28 Tango, decolando na faixa do setor sul, não interfere, autorizado, ponto, pistão 10, vento 110 grau, 099. 3304. Papatango Victor até o Foxtrot, decolado 233, segue corredor Axé, chave controle 119.8. Controle 198, bom dia. Hotel Juliette Serra, autorizado acionamento e reportagem. Controle Salvador, bom dia, o Papatango, Vitor até o Fox. Papatango, Vitor, até o Fox, na escuta para você. Meu pé, corredor Axé. Atenção, na escuta do controle, forma juiz na 095. Sente, até o Fox. QNH 1015. 1015, considerando a 1.273. Salvador, o Oxané 6285. Prossiga. Alguma novidade para a senhora aí que a empresa já foi encontrada, entrada em contato com o CGNA? Ainda não informaram nada pra gente, Oxané 6285. Sim, obrigado. 304, Solas 35, direita 121, décimo 9. Fala, mano, 219, centro 304. Salvador, bom dia, tá 3604, Silvana Pessoa. Salvador, tá passando, reportante da Juliette. Alfa, informa da Juliette. Passarei 2223 para o parque. Passe ao 356, para 23 horas, da Lima, mantendo no meu país, é o Papa 28 Tango. Informa de China, foco pra China. Sim. Vamos ter quente para o destino? Mas antes vai dar destino. Tente. Tango Vitor até Fox, tráfego 12 horas, uma milha, matéria quente para o helicóptero. Sete do tráfego, Vitor até Fox. Tempo controle, 119, décimo 8. 198 graus, um bom dia. Controle Salvador, voo 9095, decolou para a sala 1500. 9095, contato radar, saída Arbor, sob as instruções ao 360. Sim, as instruções para o nível 360, a saída Arbor, com 1095. 3859, desça para 2500 pés, autorizado a RINAVE, reporta na final. 2500 pés, vai reportar estabilizado na RINAVE, está 3859. Dan 3304, mantém a posição aguardando. Mantém, Dan 3304. Autorizado, alinhar e decolar pistão na zero. Vento 100 graus, chama na zero nós. Sim, autorizado, ingresso bate 1 no portão 08. Entendi o portão, confirme? 08. Oi, obrigado, espero agora. Salvador, o Azul 2796, daqui a funcionamento 4 Lima. Azul 2796, livre que puxa acionar, chame táxi. Chama táxi 2796. Mantenha o ponto de espera. Azul 272 vai iniciar. Ciente, 2772, 201-190 graus, 099. Ciente. Passarela 2223, autorizado, alinhar e manter, pistão 1 0. Manter 1 0, passarela 2223. Romeu Hotel Juliette Serra, autorizado táxi, reporte ao táxi Soyotica, ajuste 10015. Rádio 2772, decolando aos 41, no chame o controle, 119, decimal 8. Controle 198, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2772, decola, passando 1.100 pés, saída Coral, nível 160. Azul 2772, contato o radar na decolagem, saída Coral, nível 160. Nível 160, saída Coral, 2772. T359, tráfego 1 hora 4 milhas, helicóptero mantendo no meu país. T359. Estimado de mais um minuto. 095, sempre Recife, 1260. 360, vou no 095, um bom pronto lá. Vento 130 graus e 1 nós. Série 2223, autorizada a decolagem, estão 1-0, vento 1-2, 0 graus, 1-0, nós. Decolagem de 1-0, passarei 2-2. Autorizado o táxi via Pátio Olímpia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-895, QNH 1-0-1-5, azul 2-7-9-1. Uno Índia, 1895, ponto de espera da 10, azul 2-7-9-6, boa. Estabilizou, está 3895. Sim, torre 2895. Em contato com o Centro Recife, a empresa já falou que entrou em contato com o CGNA 3 vezes já para a liberação do nosso voo aí. Existe essa possibilidade de vocês verificarem com eles aí, por gentileza? Afirmo, a gente vai verificar com o Centro Recife, aguarde. Ok, muito obrigado. 359, continue a aproximação, mais atualização de pouso. Guarda na atualização, tá 3294. Passada 2223, decolada 4, 4, controle 1-19-18. Controle 198, graças. Controle sobre o voo em qual localidade? Localidade de Catu. Ela nasceu no meu país? Afirmo. Gente, autorizado na escuta do controle 1-0-1-5. 10-10, total, tá bom. Controle de Salvador, passarei 2-2-2-3, decolado Arborne, restrito 3.000. Livre ascensão para 1-8-0, passarei 2-2-3-3. Ascensão 8-0, passarei 2-2-2-3. Controle 1-9-2-8, hotel Juliette Serra. 9-1-7-0, continua, sempre de informação delta, pronto, copo Campinas, direto para o Juliette. Azul 9-1-7-0, aguarde para a cópia. Aguarde. Pode ser, prossiga. Para colar, você pode colar, para nascer, só para mil pés, autorizado, segue direto para a plataforma, radial 242. O controle não copiou, confirma, por gentileza. Acessão para mil pés, é autorizado direto para Manati, radial 242. Autorizado, direto Manati, até a Juliette Serra. É a Juliette Serra. O papai Serra, prossiga. Estou confirmando o nível novamente. Sim, já aguarde a cópia. 366. Conforme a rota do plano, Zulu 1 a 0. Nível 360 autorizado, saída da Eule e da Motiva. Primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 51, 1 a 5, controle Salvador, 1198. Autorizado 360, via rota do plano, decola 1 a 0, com curva à direita, da Eule e da Motiva. Via Zulu 1 a 0. Acione 51, 15 e controle Salvador, 1198, de Motiva 0, Azul 9170. Azul 9170, proteja o correto, chame para o posicionamento. Utilizando extensão para 2.500 pés, o Vitor até foto. Certo, eu vou descender para 1.600, 1.600 pés, o Vitor até foto. Não comprei a última. O Gonçalves descendeu para 1.600 pés. Ah, sim. Já cruzado 1.600 antes de entrar na, de ingressar na área de Camacari. É, 1.600, alta ponta. 3859, salas 47, direita 121, 3859, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, papapá, Eco Papa Serra, confirme a radial ideal de saída. 1.796, autorizado decolagem, pista 1.0, vento 1.0 graus, 0.99. Autorizado decolagem da 1.0.2796. Papapá, Eco Papa Serra, cópia. Papapá, Eco Papa Serra, autorizado Serra, Serra, Lima, Serra, conforme a rota do plano, nível 200 autorizado, saída Momo, direto, a primeira curva à esquerda, pista 1-7, acione 5-1-1-1, controle Salvador, 1-1-9-8. O 050 aguardando a posição. Ah, 070, bom, 1160. Até o 050. 050, bom, 1160. Papa Serra, cotejou correto, confirme o PAT PUB. Tchê, só confirmando, decola da 1-7 mesmo? Para acionamento, táxi decolagem, Torre Salvador, 11895, KNH-1015, Eco Papa Serra. Da 3859, prossiga até o portão 04. 04, 3859. Eco Papa Serra, bom dia, autorizado acionamento, reporte táxi. Do Gol 2196. Gol 2196, para cima. Gentileza, querida, qual que é a previsão aí para Porto Seguro? Saída da Euleda, aguardando seguro. Da Euleda, obrigado. 30 para 2000, Voa Conde, o Azul 2796. Gol 2196, cópia. Afirma? Afirmo, cópia. Ok. Azul 2196, autorizado Porto Seguro, conforme a rota do plano, Zulu 44, nível 320, autorizado. Saída da El Laser Seguro, após a decolagem, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 0273, controle Salvador, 1198. Afirmativo, o Gol 2196, autorizado conforme seguro, nível 320, uniforme Zulu 44, vai ser só a subida da Euleda, aguardando seguro, decolada 10, curva direita, 0273, transponde, nós dois chamamos. Na 0 na 5. Sou Salvador, 11895. QNH 10 na 5. Poderia confirmar o POB 189 e qual a autonomia? 89, 89 autonomia de 4,5, alterna Goiânia. Copiado, 89 a bordo. Reporte ponto de espera em torre 11895. Oxané 622. Reporte lá ponto de espera, 295, Oxané 622. Gol 2196, o procedimento foi correto, chame para o posicionamento. Chamaremos, obrigado. Confirme? Não copiou. Torre 1895. 1895. Controle, copiou o passarito? Negativo. Passarito 2223, por isso mesmo, pode coordenar a Pro do Quebec, Victor 003, para minimizar o atraso? Aguarde. 2,5 para o 72. 19933, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-1-9. Teve pouso na 1-0, 933. Controle Sul 27, o Xanama 319, se considere e mantenha para hoje bonfe, aguardando a autorização do controle. A gentileza reduza para 2,30 nós, é o número 2 na aproximação. Ou 1,160, autorizado girada Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, ou 1,160. 1,160, para sequenciamento, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo ITAP? Afirmativo, ou 1,160, vai manter a velocidade. Graças, sem instruções para 2.500 pés. O Gol 1160, forma ajuste na 015. Autorizado Serra Vida 366. Ok, 1015, para 2.500, 900 velocidade e Zona 366, Gol 1160. Pro até 2.000 pés, inicialmente mantém o ponto de espera. Desconsidere, o Eco Serra inicialmente mantém a cabeceira 17 aguardando. 003. Pro de Quebec Vitor 003, passarei 2, 2, 2, 3.